Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Mamilos, mamilos, mamilos. Polêmica, polêmica, polêmica no mercado de games brasileiros, né? Então, visto as notícias dessa semana, temos aqui um cast urgente sobre tudo o que aconteceu. E para falar do mercado em geral e de tudo o que está rolando, temos aqui conosco os analistas de mercado. É, João, Cetista, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. E começando a leitura de cartinhas do cast passado, cast do Batman, vocês viram, hoje eu vi no Facebook o pastel do Batman, vocês viram? É aqui em São Paulo, o cara faz um pastel assim em formato do Batman. Que da hora. Então, vocês procurem aí, isso que é no Tatuapé, Zona Leste, eu não recomendo não, mas eu tô curioso. Beleza? Mas vamos lá, vamos começar a leitura de cartinhas. Vamos começar com o Hyde. Hyde, o que diz a sua cartinha? A cartinha é do Pedro, ele diz: adorei, olha um cast sobre Batman Arkham City. Minha boss fight favorita foi a do Ra's al Ghul e a side quest do Chapeleiro Maluco. Eu jurava que o Mr. O Mr. Bubbles ia falar que parecia o espetáculo Rabbit do BioShock por causa das máscaras. E me espantei que ele não mencionava sobre BioShock, mas você não menciona muita coisa, apesar do Nick não falar muita coisa do BioShock, né? Mas eu vou te falar que eu lembrei sim das máscaras de coelho lá do eu também. É. Eu lembrei eu também. Sim. Tem a ver, né? Eu lembrei, era o que eu ia comentar, o que mais me lembrou, na verdade, foi o BioShock pelas máscaras. Mas eu não acho que foi deliberado, porque, tipo, o Chapeleiro Maluco com as máscaras de coelho lá é padrão também no Batman, então não foi... Eu acho que foi uma homenagem. Eu acho que foi uma homenagem ao contrário. O BioShock homenageou ao Batman e aí sem saber, entende? Eu acho que foi um menage. É um menage. Boa, também. Ele cantou coelhos, aqui. Né? Enfim, foi um jogo marcante para mim, mas quando eu comecei a jogar, não quis parar também. E vocês poderiam ter mencionado qual foi a boss fight que vocês acharam mais difícil, sendo que a que eu achei mais difícil foi a do Duas Caras com a Mulher Gato. Nota 9 pro cast, porque quando chega no topo só se pode descer. Ô, louco, fiquei com medo agora, hein? Eu também. Não, essa de mais difícil a gente não falou. A gente falou que a gente falou da que mais gostou, é. É. Não, pra mim a mais difícil também foi a do Freeze. Não, a mais difícil foi a primeira lá, cara. Toda vez que eu tentava, eu conseguia sair da cadeira, mas vi o cara e me acertava, cara. Eu reiniciei aquele pedaço umas 15 vezes, mano. Você falou muitos palavrões naquele... mesmo sendo só um menino, muitos palavrões. Ah, com certeza. Vamos falar que esses... O Batman teve que falar pra você. Vamos falar que esses palavrões aí, hein, homem mal. Não levantei o pau. Você é apenas menino. Bacana. Mas é isso aí. O pessoal até falou pra comentar, né, no final, quando der a cartinha. Então, vamos lá, né? Muito obrigado, Pedro, por mandar a cartinha. Realmente, eu esqueço de falar o nome da pessoa no fim da leitura. Não? Mas bacana. Então, vamos lá. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Olha, do Fernando Moraes, ele mandou um e-mail razoavelmente grande. Então, eu vou ler aqui na íntegra. Ele começa... Peraí. Antes, deixa eu parabenizar ele por escrever Olga, por escrever a biografia do Washington Oliveto. O cara é foda. Parabéns, Fernando Moraes. manda ver aí. Fernando Moraes, ele... Eu não peguei a referência, mas porque eu devo ser do ignorante. Então... Ignorante. Eu também sou. Deixa eu... Vamos lá. Boa tarde, chapas de Orion. Chapas de Orion nós somos, hein? Tudo certo? Aqui, quem vos escreve é o Fernando Moraes. Primeiramente, parabéns por tudo, pois foi de uma qualidade imensa, como já virou de costume. Agora vamos às correções, divididas em números romanos, que é pro Lula se atrapalhar aqui. Ah, cara, mas eu não tô lendo, escapei. Primeiro, o Hugo Strange facilitou a entrada do Batman em Arkham City, porque enquanto ele distraía os prisioneiros e os chefes, Batman também seria distraído pela guerra, podendo o Strange se focar no Protocolo 10. Tanto que acho que o senso de urgência que o cientista sentiu foi, de certa forma, proposital. Só que, como eu sempre falo, o superpoder do Batman é transformar todos que estão à sua volta automaticamente em burros, fazendo seus planos darem errado. Ele continua. 2. No Arkham Asylum, os troféus charadas aparecem após você encontrar os mapas deixados pelo mesmo. Tanto que ele faz troça do Batman quando ele acha esses mapas. Acho que foi o cientista que tinha falado dos mapas no Batman Asylum. Cara, mas é, eu não sei se isso é coisa de interior ou de... Não sei da onde, outro mas o que, né? Que quer dizer troça, mano? Alguém me troça. Eu conheço troço, que é um tipo um pedaço de merda gigante agora. Troça, não sei, o que, que isso troça quer dizer? Troça é chacota, né? Chacota? Ah, então. Deixa eu entender. Os troféus charada parece que você encontrar os mapas deixados pelo mesmo. Tanto que ele faz troça do. Ah, então toda vez que ele pega o troféu, ele fala uma zoeira com o Batman, é verdade. Uma zoada, isso. Conhecido popularmente hoje como bullying. É, bullying, exatamente. Ou no caso do Batman, super bullying. Esculacho. Bate-bullying, esculacho. Ele continua, né? Acho que somente a HQ explica como o Strange descobriu a ligação direta entre Bruce Wayne e Batman e como cada um dos vilões foi parar lá dentro. Além de explicar algumas tantas outras coisas. Acho que a compra vale a pena mais para quem jogou Asylum, tem ou já terminou o City, pois em muitas partes vai dar uma sensação de perda. Acho que a parte dos gadgets é mais simples pra mim por usar os atalhos durante as batalhas. E no caso daqueles que não existe, usar antes dela ou no modo stealth. Não tive problema em me adaptar. E o mais engraçado foi jogar o Asylum na Steam e o City no 360. Não sei porque é engraçado. É. Não, é engraçado, pô. Aqui não, é que no Steam ele jogou no teclado do PC, né, cara? É, então, eu acho que os atalhos que ele tá comentando devem ser jogar no PC, né? Exato. Ah, pode crer. É, então no console não tem. A plataforma mudou, só isso. É. Não consigo ver esse jogo como um para se comprar usado. Pode parecer uma visão estranha, mas a sensação de tirar o plástico, abrir e poder usar o código da Mulher-Gato no início é muito bom. Aos que comprarem ele sem as partes do jogo, como que aparece? Bom, não aparece, né? Eu joguei sem esse DLC e não tem, né? Tem que pagar. Só comentando, a mulher gata é uma puta paga. Exato. Você compra usada, ela é uma puta paga. Exato. No início, após ou antes, não lembro exatamente a parte do Bruce Wayne, tem uma fase da mulher gato chegando no cofre e sendo pega pelos duas caras. Essa parte não tem. Se você não tiver o DLC, ela não aparece. É, pra mim tem. Foi a primeira coisa que eu joguei. A minha primeira cena, aliás, é uma pergunta que eu faço pra vocês. Porque a minha primeira cena foi ela dentro do escritório do duas caras tentando invadir um cofre lá, né? Abrir um cofre pra poder pegar um negócio que tinha lá dentro e os caras aparecendo e batendo nela. Então essa foi a primeira cena do jogo pra mim. Qual foi pra vocês? Não, eu começo direto com o discurso falando do... É. Do Arkham City, com o discurso do Bruce Wayne. Cara, é a mesma coisa, só que você tira tudo que tem mulher gato. O resto é só colar diretamente um no outro. Certo. Aí ele fala aqui que na versão gótica vai sair, né? Vai sair um DLC da Harley Quinn e chamado Harley Quinn's Revenge. E acho que se vale a pena comprar por fora, apesar da capa da edição do GOT estar muito feia. Outra coisa. Esse Harley Quinn's Revenge aí vai ser mais uma missão single player. Então esse eu tô afim de comprar sim. Eu acho que vai ser muito bom. É isso aí. A versão GOT, por exemplo, eu acho que vale muito a pena pra quem não jogou, né? Que já vem com todos os DLCs. Ah, é altamente recomendado. Uma pergunta: será que vai ter a versão GOT pro Wii U? Será que vai ter, que vai ter sistema suficiente pra aguentar DLC dessa vez? Vai, continua. Foi só uma troça. Não sei. Foi só um troço que eu fiz. A gente vai ter que esperar E3 pra saber. Só fiz um troço aqui só pra mostrar. Vai, manda ver. Mas é isso aí. Ele termina o e-mail. Muito obrigado pelo seu e-mail, Fernando Moraes. Valeu pelo e-mail. Vamos para o próximo e-mail. Cetista, o que diz a sua cartinha? A minha carta foi do Samuel Ragnes, mais conhecido como Samuel Ragnos, e ele é um fã do Batman, né? Todo mundo aí sabe, e a carta dele começa com: Hello Batcasters, Samuel Santos, 29 anos, Fortaleza C, ou mais conhecido como Fortaleza C. Como já sabem, sou mega fã do Batman e, como experiência própria, a fase atual do governo do morcego, tanto em quadrinhos como nos filmes, perdem para a versão do game. Primeiro porque no HQ o Batman sempre é ofuscado pelos coadjuvantes, como o filho dele, o Damian, os pupilos como a Batgirl e etc. E no filme com os vilões como o Coringa e o Duas Caras, mas no jogo o foco é ele. no filme eu concordo. O Coringa do Dark Knight destruiu o Batman. Eu até esqueci que era filme do Batman. É, mas no jogo o foco é ele. Ele quem se destaca, é sempre ele. Mesmo com o ótimo Coringa do Mark Hamill, não consegue ofuscar o Batman do game. Isso eu concordo. Tirando a rasgação de seda para o personagem, confirmo que sou da galera do contra em relação à Feira da Fruta. É, não, mas eu devo admitir que me enche um pouco um saco também, mas acho que não no nível que enche o saco do Samuel, porque eu, por mim, tanto faz como tanto fez. Chore, mas... Batman é irrelevante, cara. A coisa melhor que fizeram é Feira da Fruta. E o Robin é um viado. Irrelevante. E o Robin também é um viado. Ninguém vai lembrar desse jogo. Tá, vamos lá. vocês estão troçando nele. O Batman é desse jogo... cara, é um jogo de third, é irrelevante. O Batman desse jogo tá tão imponente e sério que piadas de viadagem ou de escudos anais não encaixam no jogo. Aí ele... Não, deixa eu fazer com as entonações certas. Ou de escudos anais não encaixam no jogo. Sério. Tentem imaginar alguma cena ridícula no jogo. Não tem. No máximo que vocês vão encontrar é cenas bizarras como a do Chapeleiro Louco. Parem e pensem e verão que tenho razão. Cara, na boa, o Batman veste a cueca por cima, velho. Fala sério, cara. Meu, eu não consigo dar start de jogar com um personagem desse. Não, cara, so sorry. So cara, sorry. Eu não... Tem gente que gosta, visão... eu não gosto. Eu não, é um personagem que não me apetece, o Batman. Bom, eu tenho essa visão do Super-Homem, cara. Mesma não, coisa eu também. Eu não consigo ver detalhamento do Super-Homem. Eu acho ele retardado. Aliás, diga-se de passagem, Marvel muito mais legal que DC. Com certeza. Isso é básico e óbvio. Concordo. É... Então, já no caso da jogabilidade, é uma diversão só. O jogo te faz sentir um vigilante foda e inteligente. Isso é poucos jogos passam. É, cara, eu acho que não tem nenhum jogo que faz você se sentir fodão e desafiado ao mesmo tempo durante uma luta como o Arkham City. Isso eu acho que são poucos jogos que passam mesmo. É... Continuando, outro lance legal e que deve ser evidenciado foi o final. Eu acho. Vamos ver se ele vai spoiler, né? Eu acho que devido a ele, o último da trilogia deve ser criado, pois o baque do final é tão forte, tão impactante, que até hoje nem os novos filmes ou quadrinhos tiveram coragem de fazer. E um fechamento dessa trilogia seria ideal para aceitar esse final ou não, enfim. Eu concordo com ele, eu falei no cast, eu acho que vale um terceiro jogo sim, porque os caras fizeram dois jogos assim, que beiraram gote, assim, tipo, meu, cara, eu acho que vale a pena fazer o terceiro, por que não? Pra mim, ou eles pegam outro super-herói pra revitalizar, tipo Homem-Aranha ou Super-Homem. Super-Homem é difícil, mas Homem-Aranha eu acho que ia ser legal. Cara, ou eles pegam alguma coisa nova. Mas pra bancar outro super-herói, faz o terceiro do Batman, se garante, entende? Se garante o negócio, porque a realidade é essa, cara. Se você não garante com grana, você não garante o próximo jogo. Então, até hoje ainda penso se esse final vai ser canônico no game ou não. Só a terceira parte irá dizer. E depois o Samuel discorre aqui sobre uma ideia de pauta pra cast aqui, que vamos ler com muito carinho, levar em consideração e ver se a gente implementa, né? É, a gente agradece muito pela sugestão de pauta. É, mandem mais sugestões de pauta, por favor. Já teve várias sugestões de pauta aí que vocês mandaram, que a gente acatou, a gente fez ou colocou pra frente, colocou como prioridade, porque muita gente estava pedindo. Então, nós ouvimos vocês sempre. Nós somos o saque. Nós sempre ouvimos o cliente. Então, Eu vou contar a sugestão que ele deu. Ele reclamou com a gente do que a gente fez o Batman com o tema da Feira da Fruta. Ele pediu pra gente fazer um cast do Homem-Aranha com o tema do Homem-Aranha japonês. É boa, é boa. Não, tem o Homem-Aranha japonês, pô. O Homem-Aranha japonês é o melhor. Não, o Feira da Fruta é o melhor. Mas primeiro, os caras têm que acertar o jogo do Homem-Aranha igual acertaram o jogo do Batman. Então, pra gente fazer um cast, os caras têm que fazer um jogo bom primeiro. Porque senão a gente não consegue vender o jogo. A gente não vai pôr a nossa palavra pra fazer um jogo vender, o jogo for ruim. Olha isso, né? E é isso aí. Então, obrigado pela carta, Samuel. E mande mais cartas, mande mais pautas e nota e xingar também se quiser, manda ver, cara, é nóis. Ajuda nós aí. E Hyde, temos recadinhos? Temos. Agradecer o Jones que mandou várias sugestões de pauta, né? Obrigado aí, a gente também vai provavelmente fazer algumas delas. Sigam a gente no Twitter, curtam no Facebook e espalhem o OrionCast aí pra quem vocês puderem. E Rocksteady, pague nosso aluguel, porque teve gente que já comprou o jogo depois do cast. É isso. Valeu, galera, e vamos para o assunto de hoje. Música. Spider-Man. Spider-Man. E começando o assunto de hoje, né? A gente vai dar uma geral aí no mercado de games no Brasil, fazer uma pequena retrospectiva e falar do que está acontecendo, o que aconteceu aí, que está dando uma auê. Então, a gente está, digamos assim, o mercado de games no Brasil, né? Estamos aí na sétima geração. Ele começou em 2006 e o primeiro console da geração que chegou no Brasil foi o Wii, lançado em 19 de novembro de 2006, né? A bagatela de R$2.400, né? Alguns jogos foram lançados aí junto com o console, entre eles o Legend of Zelda Twilight Princess e o Excite Bikes, né? Então, eu lembro, quem comprou o Wii aqui, acho que só o Cetista conseguiu, né, Cetista? Cara, e só lembrando que a nova geração começou aqui no Brasil em 2006, hein? Porque aí... vai chegar um monte de cartinha. Não, foi 2005 com o Xbox, não sei o que lá. Não, estamos falando especificamente do Brasil. O primeiro console dessa geração que nós estamos vivendo no Brasil a chegar foi o Wii. Isso que a gente quer dizer. A gente sabe que o Xbox foi lançado um ano antes do Wii, mas oficialmente foi aqui o Brasil em 2006. Mas você pegou o seu até antes, né? Você pegou o seu no lançamento. Não. Eu peguei o meu, foi fevereiro de 2007. Foram, acho que, uns 4 meses depois. E eu tive sorte, porque saiu com esse preço absurdo aí, né? A minha mãe, ela mora nos Estados Unidos. E em fevereiro, ela tava vindo visitar. E aí eu pedi pra ela trazer um Wii pra mim, que tava $250, né? Então, e é o Wii que eu tenho até hoje, aliás. É o mesmo Wii... Desde 2007 que eu tenho, né? E ela trouxe na... Ele é tão pequenininho que ela trouxe na mala de mão, então não teve problema nenhum. Tipo, eu lembro até o primeiro final de semana que o Wii chegou, era aquela novidade e tal. O meu primo veio dormir aqui em casa, né? Que ele precisava fazer algumas coisas e ele passou o final de semana aqui. Não, não explica assim, não precisa dar tanta explicação, cara. Precisa fazer algumas coisas, não. Só fala que ele foi jogar o Wii, pô. Cara, mas acabou sendo, então era o que eu ia falar, era o que eu ia complementar. Porque ele acabou não fazendo porra nenhuma, a gente ficou jogando Wii o final de semana inteiro, o braço doía como se eu tivesse feito 500 horas de exercício na segunda-feira, mano. Puta, a minha esposa, ela riu muito de mim na segunda-feira, porque eu acordei e aí eu... Ai, meu braço tá doendo. Meu, ela ria tanto, tipo, meu, você tá com o bracinho doendo por causa de jogar porra de videogame, sabe? Toma vergonha na cara, tá ligado? Hardcore mas frouxo. Foi muito legal, cara. Eu acho que você deu sorte duas vezes. Porque um que você conseguiu pegar pelo preço de lá e outro que até lá tava difícil achar. Ela teve que ir em várias lojas, cara. Ela foi em umas 3 lojas. Ela falou que só conseguiu achar o último numa loja do aeroporto, cara. Que ela tava no aeroporto, ela foi numa ótima loja que tava vendendo e ela comprou por 250. E o cara até foi tipo um contrabando, assim, né? Que o cara falou, não, eu ainda tenho um aí atrás. Eu tava guardando pra um familiar meu, mas eu vou vender pra você, porque você tá viajando pro Brasil, não sei o que lá. Aí a minha mãe meio que fez um chororô com ele lá e deu certo, mas foi foda ela conseguir na época, cara. 4 meses depois do lançamento, quase não tinha lugar nenhum. Na época você via notícia tipo de faltar plástico, tá ligado? No mundo pra fazer. Então, mas eu lembro assim, estão custando esse baita preço assim. Praticamente, eu acho que quem comprava um Wii no Brasil era equivalente a ter um PC que rodasse Crysis, né? Não sei, pra pagar esse preço aí, cara. Mais ou menos. Não, e assim. Como eu peguei mais perto do lançamento, assim, o esportes, eu joguei a exaustão, assim, eu fiz todas as coisas extras que tinham pra fazer, foi bem impactante mesmo. Falo bastante. Você viveu o lançamento no olho do furacão, literalmente. Eu falo bastante da Nintendo, do Wii hoje em dia, do modelo de negócio, todas as discussões que a gente sempre tem sobre isso, mas, cara, por uns 2 anos, assim, o Wii foi o encantamento, cara, foi foda. Esse é um pouco do poder que a Nintendo traz e mostra o porquê que todo um monte de gente ainda é fanboy no nível de Rick Soares, entendeu? Tipo, por causa dessas... Falei mesmo e quero que se foda. Fanboy no nível de Rick Soares e Dinho Corleone, né? Não, lado e do outro. Do lado das duas extremidades, assim. Exatamente. Então, tipo, esse primeiro ano, aliás, 2007, foi meu ano de Wii, cara. Eu só tinha Wii e eu jogava direto, cara. Jogava direto Wii, né? É o mesmo nível que eu jogo Xbox hoje, eu jogava o Wii em 2007. Alguém cogitou mais comprar na época essas coisas, mesmo no mercado nacional, ou todo mundo aqui falou, cara, não dá? Não, sem chance. Sem chance, nem, né, cara? Nem correr atrás. É, eu confesso que era a minha primeira opção de console nessa geração. E eu não comprei por causa disso. Não dá pra comprar. Primeiro que importado tava custando uma grana do caramba por causa da demanda alta. E nacional era inviável por causa do preço. Mas continuando, né, o pessoal vê que o Brasil... Se os caras lançaram um negócio que custava $250 a R$2.400 e teve gente no Brasil que comprou, né... Os caras acreditaram no mercado nacional, né? Então o primeiro já console. Mostra força. Então, o primeiro console a ser lançado oficialmente pela sua fabricante no Brasil foi o Xbox 360, que foi lançado em 1º de dezembro de 2006, a bagatela de R$3.000. É claro, ele custava um pouquinho mais caro que o Wii, né? Só R$600, né? Porque ele fazia gráficos melhores, né? Ele era um hardware melhor, assim, né? Tinha mais tecnologia embarcada nesse sentido, assim. E foram lançados alguns jogos junto com o console. O Need for Speed Carbon, o FIFA 2007 e Call of Duty 3, homem mal. Eu joguei, honra. Eu comprei, assim, eu já tava de olho no 360 na época. 3, Call of Duty 3, de R$3.000. Eu peguei o Wii, não o Wii, ó. Peguei o 360, não em dezembro de 2006, mas, putz, foi, peguei já em 2007, cara. Uhum. Ali, então. Na porta Eu acabei pegando um Xbox, né? O meu Xbox era, na realidade, um Xbox fabricado no finalzinho de 2005, né? E eu acabei pegando pela oportunidade, assim. Não era a minha primeira escolha, mas depois anunciaram na E3 que ele teria GTA 4, né? Aí meu olho brilhou. E aí apareceu a oportunidade, um amigo que vinha dos Estados Unidos tinha usado e me vendeu. Eu lembro que até eu fiquei bem puto com o adiamento de GTA 4, que eu falava, pra que vai servir essa porcaria? Eu não gostava de jogar FPS em console, né? Então pra que vai servir esse peso de papel aqui se não tem GTA 4, né? Eu ficava brincando, foi um dia que eu fiquei bem puto, dia do adiamento de GTA 4. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa porcaria de videogame sem GTA 4? Pra jogar nele, né? Nada que eu gostar. Foi aí que eu comecei a jogar Lost Planet, essas coisas, e outras histórias que eu contei aí no cast de Halo até. Que eu não suportava jogar FPS em controle. Eu achava que era para a Olimpíada, né? Jogar FPS em gamepad é coisa... É ser atleta de para a Olimpíada. Né? É, e não sei se tá aí na pauta, mas igual foi falado aí do IA 2400, do 360 a 3 mil reais. Eu lembro até hoje, cara, quando eu recebi o e-mail da Americanas com o lançamento do PlayStation 3. Uhum. Eu olhando o e-mail assim, cara, e pensando, porra, eu tinha um golzinho 92 na época. Eu falei, pô, se eu vender meu gol e dar mais 100 conto, acho que dá pra comprar. Foda, né? Da hora. Eu recebi, foda, né? Se eu não me engano, eu devo ter na minha caixa do Gmail até hoje, R$8.000. Mas, cara, carro é uma coisa que não custa barato no Brasil. É, então... Você tá interpretando de uma outra forma. Então, vai, pô, se eu vender meu golzinho e botar mais R$100, eu compro um Play 3 no lançamento. Você vê que carro custa tão caro que chega a custar o preço de um PlayStation 3. É, foda. E eu acho que foi acertado, porque hoje a gente tá vendo aí tudo, toda a estrutura que a Microsoft trouxe pro Brasil, começou com esse risco, que foi um puta de um risco, de trazer um console a R$3.000 pra cá. Eles tiveram que montar toda uma estrutura pra fazer isso, e eles tiveram que investir dinheiro nisso. E foi um investimento a longo prazo, e que hoje tá dando um puta de um retorno, entendeu? Então, eu achei muito legal. Lógico que na época, Xbox R$3.000, todo mundo encheu o saco. Teve várias perguntas só de preço e tal. Mas tá aí, ó. Mostra que foi um investimento mesmo a longo prazo bem, bem legal aí. Ah, e deve ter vendido, né? Depois os caras mudaram. Sim. Gente que pagou 3 conto no Xbox. E que dava defeito. Que todo mundo comprou esse daí e deu defeito, né? Mas pelo menos pôde trocar. É, teve gente que pagou 8 conto no Play 3. É. Tipo, tem mercado, cara. Tem. Qualquer preço tem mercado, né? A diferença é que você quer vender muito ou pouco. Alguém mais aqui cogitou e comprar? João, fala. Ah, então, sobre isso, como você disse, na época, comprar um videogame no lançamento era o mesmo comprar um PC pra rodar Crysis, né? E eu escolhi comprar um PC pra rodar Crysis. Mas, sobre o lançamento do Xbox aí, o que, por mais que o preço de R$3.000 seja um preço expressivo pro público brasileiro, né, é uma quantia bem, bem razoável, o que eu me lembro dessa época são mais as ações positivas, sabe, de como a Microsoft lutou para colocar o Xbox em todo canto, toda loja, o Xbox era oficial, como ela colocou uma garantia estendida muito boa, como ela sempre tentou dar vantagens pro cara comprar aqui. A garantia estendida não foi muito vontade dela, não, mas... É, a garantia estendida, claro. Isso é outra história pra outro cast. Ela sabia mas que isso, era mas isso sabia. Já era um diferencial pra Sim. impedir pro cara pensar, pô, é melhor eu pagar, sei lá, R$1.000 no Xbox que daqui a um ano vai dar problema ou pegar um que tem garantia de 3 anos? Verdade, verdade. Deixa eu interromper de Sim. novo, porque isso foi o que eu fiz. Uhum. Meu primeiro 360 que eu peguei em 2007 foi quando rolou o primeiro ban. Que aí baniu um monte de negro, eu troquei o 360 num DS Fat que eu tinha. Aí, beleza. E, tipo, como eu fiquei sempre essa... Sempre fica com a sombra do ban, cara. A sombra do 3RL. Aí, porra, anunciaram 3 anos de garantia. A primeira coisa que eu fiz, cara, fui lá na Americanas, R$1.899, puf, peguei um outro 360. Mas justamente por causa dessa parte do BAM, tá na do 3RL. É, então, o meu também deu 3RL. O meu era da morte, né, cara? Quando eu olhei a data de fabricação que explodiu a bomba do 3RL, deixa eu consultar a data do meu e falei, bom, só esperar o dia, né? O meu também era lá do pico da Colina Maldita, cara. É, o meu mas é não do morreu, pico, meu Deus. Veio morrer agora, tipo, eu tenho notícia do cara que comprou meu 360, que coisa de 2-3 meses atrás ele deu 3RL. Não, o meu deu 3RL jogando Bioshock, não esqueço. Bioshock foi o jogo do 3RL. Tá vendo o poder do Bioshock? Bioshock é foda, mano, foda. Não, foda mesmo eu ter pagado R$1.899 no Xbox com medo da 3RL e meu Play 3 da iLod. É, isso mesmo. Jogando isso Bioshock, você tava jogando Bioshock. Não, tinha 3, fechado, né? Tinha, foi minutos... Foi God of War 3, foi. Foi minutos depois de fechar o God of War 3. Cara. Ah, pelo menos isso, né? Aguentou até o final. O meu não aguentou até o final de Bioshock. É fome. Mas bacana. E aí, continuando nessa cronologia, né? Apesar de todos os perrengues que a gente passou nessa geração, né? E você vê como as coisas, né? Tipo, o primeiro console que eu queria comprar era um Wii. Você acaba, como a gente acaba tendo que escolher aquilo que aparece na frente da gente, né, como gamer brasileiro. Você não tem aquele poder de ir lá e falar assim, ah, eu tenho os 3, eu vou comprar, entende? Porque eu falo, vai sair PlayStation 3, vai sair Wii, aí o mercado vai estar completo, né? Aí vamos ver, eu tava naquela expectativa, né? Vamos esperar estar todo mundo no mercado pra decidir. Mas a minha esperança é que o Wii ia ser o mais barato, né? Então, pô, $250, vai ter um preço legal no Brasil. Só que também eu não sabia que ia ser aquele boom desgraçado que vocês... Mais difícil comprar um Wii do que comprar pão em padaria em feriado prolongado, né? Quando você tá no litoral. E aí você vê, as coisas que a gente é obrigado a fazer. Acabei comprando um Xbox porque não tinha outra escolha, assim. Foi a melhor opção na época, né? E seguindo, né? Apesar de todos esses perrengues que a gente passava, o mercado foi evoluindo, né? Em 2008, a Ubisoft inaugurou um estúdio de produção em São Paulo, né? Em 2009, a Sony trouxe a linha PlayStation oficialmente para o Brasil. Em 2010, a Xbox Live finalmente foi lançada no Brasil. Então a gente pôde pagar em reais, né, o conteúdo, apesar de ser bem limitado assim quando você compara com a americana. Mas existe o serviço e existe a distribuição digital de conteúdo na Live no Brasil. Né, que já está bem coisa... melhor hoje, né? Já está bem melhor hoje. Nossa senhora, está bem melhor. Melhorou muito. Mas a gente tá bem atrás dos Estados Unidos, mas não é efetivamente culpa da Microsoft só não, tipo, né, vontade eu sei que os caras têm, é que não é fácil você licenciar as coisas no Brasil, mas disso a gente fala mais pra frente. Mas e mesmo assim, tô falando, com todas essas dificuldades, em 2011, né, a Blizzard veio oficialmente, lançou o StarCraft 2 a 50 conto. Quem comprou StarCraft 2 a 50 conto aqui? PC Gamers. Opa. Do Cast, sabia? Ah, eu também sabia, eu tava só esperando. O preço do lançamento, cara. Fui lá na Saraiva, saí com ele embaixo do braço. Mas e aí, bom, continuando, né? A PSN também foi lançada no Brasil em 2011, com os mesmos problemas que tem, na minha opinião, a Live, né? O conteúdo da PSN nacional é fraco. E o World of Warcraft também foi lançado oficialmente, né? 100% localizado e pela bagatela de R$30. João, tu comprou esse também? Não, porque eu já me livrei desse crack. Eu não jogo MMORPG nem se me pagar. Ah, nem se pagar? Não, tá louco. Caramba. Mas, pô, cara, você vê... jogo de PC, né, preço bem baixo. E acho que, na minha opinião, a melhor notícia de 2011 que teve, né, foi a Microsoft oficializar a produção do console no Brasil. O console passou a ser montado no país, que fez com que o preço caísse bem, né? Você vê, hoje você consegue comprar um Xbox aí em 10 vezes de 80 conto. Isso vai complementar a nossa conversa depois. Mas isso foi um trabalho de anos que a Microsoft fez. Desde o primeiro Xbox de R$3.000 lá. Exatamente. Então isso, lembrem-se disso, quem tá ouvindo, porque vai ser importante para nossa conversa daqui a pouco, né, João? Exatamente. E 2011 foi um ano que terminou muito legal, né? Teve o lançamento do Xbox efetivamente produzido no Brasil, como a gente já comentou, e teve também a Lei Rouanet, né? Nome bonito, né? Nome elegante, Rouanet. Explica aí pra gente, João, o que é a Lei Rouanet? Então, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura. O que ela faz basicamente é o seguinte: se você, até então, se você tivesse algum projeto que envolvesse alguma, qualquer forma de arte, poderia ser um filme, uma obra, até mesmo, sei lá, se você quisesse fazer um site de poesias, você poderia chegar numa empresa privada, sei lá, Vale do Rio Doce, e... Site de poesia, que grande. Não, o site de poesia, ele tá falando do negócio da Gal Costa, não é? É, exatamente. Que a Gal Costa deram, a Lei Rouanet deu R$1 milhão pra ela fazer um site de poesia, você acredita? Pois é, então deu mal pra Fafá na época, eu lembro disso. Mas a questão da lei é a seguinte: se você quer fazer qualquer obra artística, você recorre a alguma empresa privada, sei lá, Vale do Rio Doce, pede pra ela um dinheiro pra fazer essa obra, claro que você vai estruturar seu projeto e tal, vai colocar as metas e tudo mais, pede um dinheiro, aí a Vale vai dar, sei lá, R$1 milhão pra você, ou sei lá, R$10, qualquer coisa, e ela vai abstrair esse dinheiro que ela investiu em você do imposto dela. Então, é meio que o governo dando incentivo fiscal à cultura. E até então, como eu falei, era só as formas de arte oficiais, né? Só que aí no final de dezembro do ano passado aí, a Lei Rouanet também se estendeu para os jogos. Então, se o cara tem uma empresa pequena que quer fazer um joguinho, ele pode recorrer a uma empresa privada e pedir um investimento aí que o governo agora apoia. Isso é algo extremamente importante. Bom, e aí chegamos a 2012, né? 2012, ano que vivemos, talvez o último ano da nossa existência, né? Se tudo acabar. Mas para falar de 2012, né, e do acontecido, primeiro vamos falar das duas associações de games que temos no Brasil, né? Temos a Abra Games, que é a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, que é uma entidade sem fins lucrativos e que tem como principal objetivo fortalecer a indústria nacional de desenvolvimento de jogos, né? Então esse aqui é mais focado nos desenvolvedores de jogos, né? E não em nós aqui, digamos assim, consumidores de jogos. E tem a Safazil. Safazil? Não. Bom, e tem a ACI Games, Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games, que foi criada em setembro de 2010 para representar todo o ecossistema de games no Brasil. Ah, então são as duas associações que a gente tem. Vamos aos mamilos. Né? Em 2012, né? Chegando, né? Recente, né? Tá no plantão da tan, né? Com certeza. Então, no programa Checkpoint, o presidente da ACI Games, né, o Moacir Alves, ele deu uma entrevista lá e fez algumas afirmações, né? Algumas afirmações aqui interessantes. Vamos lá. Aqui no Brasil, você pode baixar livremente Steam. Você pode baixar livremente qualquer servidor de fora e usar. Só que é completamente legal, porque você não paga imposto nenhum. Uma das afirmações que ele fez, e a gente colocou exatamente do jeito que ele falou, então não é que tá mal escrito não, é que foi, quando você fala, você dá umas pausas e tal, por isso, então, porque a gente quis pegar exatamente a frase que ele falou, porque uma das coisas que ele tá falando bastante aí por causa dos mamilos e tal, as pessoas não pegam o contexto do que ele tava falando, por isso que não estão entendendo e tal. Então, isso é tirado exatamente a frase exata que ele falou. Então, ele disse que baixar livremente do Steam é completamente legal porque você não paga imposto nenhum. Só que, né, isso tá errado, porque toda vez que a gente compra algo com cartão de crédito de fora, a gente paga o IOF do cartão, que é acima de 6% hoje. Deve estar 6,25%, alguma coisa assim. Por aí, 6,25%. Então, e além disso, o Steam, ele tem o suporte em português e ele tem sim servidores aqui no Brasil. E uma coisa que a gente pode falar é que o Moacir admitiu que ele não tinha conhecimento do que tinha servidores e tal. Então era uma coisa que ele não sabia que a Steam fazia aqui no Brasil. Posso fazer uma pergunta? Esse programa Checkpoint passa na Fox News, cara? Não, esse não vai, não é um programa novo, é um programa novo do... Deja vu, hein, isso aí, hein? É um programa novo do Senai que o pessoal fez e chamaram o Moacir como o primeiro convidado. Eu queria assim, né, só situando a galera que mora numa caverna aí, né, tá dando mó bafafá esse assunto, porque ele falou isso do Steam, porque ele se porta, o Moacir, e eu e o Homem Mal, nós fomos no evento de lançamento da Ace Games, há 2 anos atrás, mais ou menos, e a gente já, naquela época, a gente já cantou a bola, e se vocês, a gente falou isso em um cast, eu não sei qual exatamente foi o cast que a gente falou, mas eu, Memal, a gente comentou isso num cast, que parecia ser uma associação que ia focar mais em lojistas, e não no público, e... Ele, durante a entrevista, ele se portou bastante com esse discurso de as transações digitais estão ferindo os lojistas. Ele até fala uma hora, que aí é outro comentário que ele fez aqui, então acho que mais pra frente a gente especifica mais, que é muito fácil você, que é injusto, porque é muito fácil digital, você vai lá, aperta um botão, baixa e acabou, entendeu? Mas peraí, essa é a onda do futuro, são as transações digitais, tanto que tem todo esse esquema de DLC que agora foi criado. Na live tem um monte de jogo completo que você pode baixar, o que é ótimo, porque você diminui a sua coleção de caixinha, é mais fácil pra quem mora longe, por exemplo, uma cidade aqui no Brasil que, cara, tem banda larga. Você não tem problema com correio, você não tem problema com nada, só baixar. Cara, uma cidade que tem banda larga. Um detalhe, além, falou da vantagem. A vantagem também, cara, que a loja online, ela não vende só pro Brasil. Ou seja, então, o que ela vende tem que estar alinhado com o resto do mundo. Pô, você vai numa loja aqui, um jogo de 3 anos atrás custa 80 pau. Você vai lá na... por exemplo, na live, em que o jogo está sendo vendido lá em vários lugares que o mercado é mais avançado, pô, esse jogo lá ele está 35, está 39 reais. Que é o preço que ele deveria ter custado. Exatamente. Sim. Não, até eu não sei quem, acho que foi o Flávio, um dos nossos companheiros de Game World aí, ele falou que ele comprou o Duke Nukem, ou ele viu o Duke Nukem vendendo a 30 reais na live. Porque outra coisa também que a loja online segue tendência é de o quão famoso é um jogo. Porque, pô, toda vez... Isso é uma coisa que eu falo, pô, meio mal direto. Eu não sei se eu já comentei em cast, mas toda vez que eu ia nas UZ Games do... quando eu ia num shopping e via uma UZ Games, o Homem Mal era louco pra comprar o Red Faction Guerrilla, né? E ele só achava caro e tal. Então eu falei, toda UZ Games que eu ver, além de procurar jogos pra mim, ver coisas, eu vou ver quanto tá o preço do Red Faction, ligo pra ele, se ele quiser eu compro e tal, beleza. Toda UZ Games que eu fui, em toda a procura que eu fiz, cara, acho que demorou um ano e meio, assim, tava 109 reais. Cara, o Red Faction Guerrilla não fez tanto sucesso assim. Eles têm que adequar o preço a... Cara, nos Estados Unidos, lança um jogo a 60 dólares. Lança um Modern Warfare, demora um ano pra ele diminuir pra 40 dólares. Porque todo mundo compra toda hora. Lança mas isso um... é lei da oferta e procura. Então, isso é coisa de mas mercado. Essa lei da oferta e procura não funciona no Brasil. Sim, porque sim. Um jogo de 3 anos atrás, que não fez sucesso, ainda tá 109 reais, entendeu? E uma loja digital, ela segue essa tendência. Ela segue essa tendência. O sobre que é as bom argumentações pra gente. Do 6, mas, tipo assim, o que ele falou. Porque, por exemplo, eu não acho, tipo. Eu não tô aqui defendendo que a gente não pague imposto, que a gente não siga as leis do país onde a gente vive. Tá? Mas eu acho, por exemplo, que esses 6% de IOF que é cobrado é uma taxação genérica, digamos assim. Não é. E eu acho que o correto seria a gente ter o servidor aqui com a contribuição correta sobre o jogo para que isso seja respeitado, né? E que eu não precise usar um cartão internacional, fazer uma transação internacional para pagar esse 6% de IOF. A gente está pagando imposto? A gente está pagando imposto, mas ele não está sendo corretamente aplicado. É, então, não estou falando aqui que a gente tem que pagar exatamente o preço de lá, porque eu comprei, por exemplo, o Forza 4, né, ano passado, paguei R$129 e achei justíssimo, né? Achei justíssimo. Então, o que eu acho é assim, é que a gente não pague esse 6% de IOF, que tem um preço mundial o jogo, e que sobre esse preço mundial seja aplicada a regulamentação que a gente tem aqui, que é o que acontece com o jogo de caixinha que a gente compra nacionalizado. Se o servidor de distribuição está no Brasil, eu, apesar da gente vai discutir para frente no Telei, eu acho que vale a mesma coisa que vale para o jogo de caixinha que eu comprei lá, entende? Que a Microsoft prensa no Brasil, distribui no Brasil, eu acho que a mesma coisa vale para o jogo distribuído digitalmente. Então, se o jogo caiu 10, custa $15 lá fora, que seja convertido o preço para aqui e aplicado às leis, e você não tem que pagar transação internacional, você tem que pagar IOF. Tá deixando claro aqui. Ninguém tá querendo falar assim, ah, é injusto, eu quero pagar para os Estados Unidos, eu quero dar o olé na receita. A gente quer que seja correto, que seja justo. Que seja aplicado o preço de mercado, não o preço que o vendedor quer. Sim. Exatamente. Mas a questão do IOF, eu não vejo porque. Talvez até poderia haver outra taxa, outro imposto. É que o IOF, né, não tem imposto. Como discriminar, você não sabe o que o cara tá comprando, é uma transação internacional. Mas a questão é, um jogo, se você compra lá de fora, se você compra um jogo no Steam, algum jogo de lá fora e tal, você compra o Skyrim, a Bethesda já paga os impostos lá de onde quer que ela esteja, lá nos Estados Unidos, já paga impostos lá para os Estados Unidos. Os servidores da Steam já paga imposto para onde quer que o servidor esteja hospedado, já paga os impostos que ela deve pagar. O imposto, qualquer imposto que seja, seja o imposto, sei lá, sobre sua taxa de luz ou seu IPVA, ou qualquer coisa, seu IPTU, ele é baseado, a taxa que você paga ela é baseada na quantidade de esforço, entre aspas, que o governo tem que fazer para aquele serviço ser feito, entendeu? Você paga o IPVA. Você paga IPVA porque o governo ele gasta esse dinheiro investindo ali para melhorar as estradas, fazer programa de conscientização de trânsito e qualquer coisa além, entendeu? E quando você faz uma compra no exterior, o único momento em que o governo põe a mão é no momento das transações. E é aí que o IOF age. Então, eu não sei por que haveria necessidade de criar outro imposto só para regular... Não, mas aí o IOF... Não, o IOF desapareceria. Os impostos já tem, são os mesmos que são aplicados nos jogos nacionalizados. Você está com o servidor distribuindo aqui no Brasil? Sim, mas... Os custos de distribuição são melhores, são menores em uma distribuição digital. Seria injusto você pegar todos os impostos que caem de um jogo caixinha para colocar num jogo digital. Que não tem, mas aí você não tem o custo de logística, entendeu? Sacou? Mas isso você vai pegar na fonte, entende? Não, mas o custo do jogo na prateleira é tal, o custo da distribuição digital é tal. Eu acho que o imposto que você aplica lá, automaticamente cairia menos, cairia na distribuição digital por causa da alíquota. A alíquota pode ser a mesma, porque eu acho que é o imposto sobre o jogo, né? Ponto. A questão é mais barato que o outro? É mais barato, então o imposto vai ser automaticamente menor. Ponto. Mas quando você... traz um jogo do exterior, existem impostos que não fazem o menor sentido ser aplicado a uma mídia digital, por exemplo, o ICMS. ICMS é um imposto sobre transação de mercadoria dentro do território nacional. Não faria sentido você cobrar... Sim, mas é por isso que a gente quer a regulamentação, cara, como a Microsoft, por exemplo, faz com os jogos first dela, sacou? Sim. Porque hoje é assim, se você compra uma coisa lá de fora, você vai pagar a transação IOF e a receita vai tributar em 60% do valor. Porque é uma mercadoria importada. Vai ter o ICMS do Estado. Então, ou seja, o jogo não está enquadrado na categoria de jogo. Está como uma mercadoria, está sendo tratado de forma genérica. Por quê? Porque vem em lote, né? Então, eu acho só para não ficar assim, falar, a gente não quer pagar imposto. Não é que a gente não quer, né? A gente quer fazer o negócio certinho, que seja justo e de uma forma que a gente possa aplicar essas regras de lei de oferta e procura que o mercado de games mundial regula. Teve, no meio desse bafafá todo aí dos mamilos, teve muita gente que falou, não, eu quero o jogo a R$60, lançamento simultâneo, não sei o que lá. Teve uns caras que eu comentei em cima, tipo, vai ter um jogo a R$60 no lançamento. Nunca. E não tem que ter. Não é justo. As empresas... Não, você pode ter um jogo a R$60 no lançamento. Você pode. Sabe quando, cetista? Você pode. Se ele no lançamento lá fora custar $20. Aí é possível. É. Um jogo de $50-$60 do lançamento lá fora vai ser $120-$130 no Brasil. Não tá longe. É assim, o que. E assim, isso a gente tá falando como Orion Games, né? Não é todo mundo que vai concordar com a gente e tal, mas. Não, nem nós, precisa. A gente tá aqui aberto assim, pra não, exatamente, e nem como Orion Games, assim, a gente tá dando a opinião pessoal de cada um aqui. Uhum. Né? Nem todo mundo compartilha da mesma. O ponto é, o que a gente quer ter um ecossistema de lojas de comércio de games aqui no Brasil que se sustente. E para ele se sustentar, eles precisam colocar o lucro deles em cima no jogo. Fechou. Isso a gente não é contra. Eles têm que ter um lucro. E eles têm que ter um lucro que faça eles crescerem e faça eles se sustentarem. Perfeito, cara. Eu não sou contra isso. Eu acho que ninguém aqui é contra isso. E eu quero que eles tenham essas iniciativas de ter sucesso aqui. Sem um ecossistema de comércio, a gente não consegue comprar jogo. Só que, ao mesmo tempo, a gente também quer que os jogos tenham um preço que mais pessoas comprem original e comprem através de meios legais para ser justo pro jogador, para ser justo pro lojista e pro governo também receber a sua parte. Que eu acho que esse foi um dos maiores problemas de todas as afirmações que o Moacir fez. De todas essas colunas aí, as duas únicas que a gente pode mexer ativamente é no lucro do lojista, que aí fica a cada lojista e tal, o seu critério definir a porcentagem de lucro, que aí a gente não pode mexer ativamente. É uma coisa que a gente pode ficar sempre de olho para ver se tá sendo uma coisa que os gamers consideram abusivos ou não. Isso também fica a critério de cada um e cada momento, né? E os impostos do governo, que a gente pode colocar em outras categorias e tudo aquilo que o Jogo Justo, né, que é uma campanha aí do AC Games, e AC Games fala que é onde eles querem mexer mais. O único problema, e até eu já vou até comentar a segunda afirmação do Moacir aqui, que ainda tem a ver com o Steam, é que durante essa entrevista do Checkpoint, ele contou uma história de quando ele estava na Gamescom na Alemanha. Sim. Né? E aí ele falou que ele foi tentar conversar com o pessoal da Steam, da Valve, né? E aí eles marcaram uma reunião com ele lá, mas depois eles cancelaram a reunião e ele ficou do lado de fora esperando o pessoal sair. Aí ele foi lá, se apresentou e tal, meio que deu uma forçada pra conversar com eles. E aí ele falou, e já percebam, era uma coisa que ele já tava pensando antes de qualquer coisa dessa que ia acontecer. Ele falou, Valve, eu quero que a distribuição digital no Brasil dos jogos pela Steam seja regulamentado. Uhum. Quando ele foi pra Gamescom na Alemanha, ele já tava com esse pensamento. Isso já é pensamento de lojista, de fazer coisa boa pra lojista aqui no Brasil. Ok, tá? Essa é a minha visão. Aí ele foi lá e perguntou. Aí o pessoal da Valve falou, eu não quero ter uma representação oficial no Brasil. Pra quê? Eles já compram pela Steam. Eles compram em dólar, com cartão internacional, e a gente já tá recebendo dinheiro dos brasileiros. O que, cara, não é filha da putice da Valve. Tá certo, cara. Não é, entendeu? Porque não tem regulamentação aqui. E eles já trouxeram os servidores e eles já trouxeram o suporte aos brasileiros, cara. Pronto, o serviço tá sendo feito, tá funcionando perfeitinho. Então, assim, qual é o incentivo da Valve de vir trazer uma representação? É aí que entra o governo e as suas leis de incentivo e o seu dinheiro pra estruturar melhor serviços similares aqui no Brasil pra poder competir com a Steam. Mas não, qual que é a ideia da AC Games e do Moacir? Não, vamos taxar e regulamentar o Steam para ficar mais caro no Steam, para eles poderem usar os serviços brasileiros. Tá errado, cara. Eles têm o governo, a lei, até esse mesmo negócio da lei Rouanet aí, a ideia é incentivar e melhorar o mercado brasileiro e não ferrar o mercado estrangeiro para poder ficar tudo a mesma coisa aqui. Deixar as pessoas sem opção. Sem exatamente. Opção pra poder comprar o brasileiro. Exatamente. Então, tipo, pelas bolas. Uhum. Assim, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu tive, mas assim, você acha que com essas afirmações e esses focos que ele tá tendo, aliás, ele falou que quando ele voltou pro Brasil e ele entrou pro governo, ele falou que a primeira coisa que ele vai fazer no governo é regulamentar as mídias online, a distribuição online. Cara, tem tanta coisa pra fazer antes, que é muito mais importante pra gamer do que ficar regulamentando até durante o checkpoint, a entrevista lá, ele ficou falando, não, porque os lojistas, é muito difícil aquilo de você só aperta um botão e baixa. Mas, pô, então, vamos lá, governo, dá um incentivo pros lojistas pra criar serviço na nuvem, entendeu? Pega os e-games, toma um dinheirinho de incentivo, você paga metade, eu pago metade, cria um serviço cloud aí, coloca os jogos e distribui, vamos competir com a Steam, entendeu? Não tem problema nisso. Mas não, ele quer ferrar a Steam. Já que a Steam não vem pro Brasil, você pega e coloca alguém que vem pro Brasil e faz o negócio aqui. E aí, quando os brasileiros pararem de comprar na Steam... Aí a Steam tem que se mexer. Brasileiro, a Steam se mexe, cara. Se exatamente. Mexe. Por quê? Porque no brasileiro eu pago um preço legal, tenho um suporte legal, não pago 7% de IOF, né? Então é o que eu tô falando. Tem tudo isso daí. Então, é falta de visão, cara, eu acho também, viu? Ou querer... Apesar que eu acho que tem uma briga aí que vai ser na próxima geração, vai ser a briga da distribuição digital com os varejistas, né? E isso não vai ser só no Brasil. Acho que vai ser no mundo. Né? E a gente já tá sentindo isso aqui, mas não é o assunto do cast, né, no momento, né? O foco da gente é isso, é a representação que a gente esperava de gamers tá querendo dificultar o serviço, a compra... de conteúdo por um serviço para privilegiar outro modelo de negócio. Né? Quando a gente acha que os dois modelos de negócio deviam ser incentivados. Né? Porque o mercado de games do Brasil é muito grande. Eu acho interessantíssimo que se venda online regulamentado no Brasil, bonitinho, como deve ser. Por quê? Porque é um serviço que, quando as pessoas começarem a comprar, ele mostra números muito mais rápidos para os fabricantes. Né? Uma transação online, né, ela vai lá pro data warehouse na hora. Então, tipo assim, os caras veem o aumento de um jogo no Brasil na hora, eles veem o resultado de uma promoção, e digamos, isso para incentivar o mercado, para fazer com que os fabricantes investam mais no Brasil, é crucial, cara. É muito mais fácil para uma Square, para uma Activision, para uma Capcom olhar as vendas pela loja digital do que pela loja de caixa. É, porque chega muito mais rápido as informações. O que efetivamente saiu da prateleira, você sabe. Não sabe o que está no estoque na loja. Né? É. Então, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para você medir o termômetro do mercado e tomar ações como essas de você marketear um jogo, de você investir em um título naquele mercado, que é o que o cientista estava falando. Pô, que da hora esse evento da Sony, não sei o quê. Porque isso vai dar visibilidade para o fabricante daquilo que o brasileiro mais gosta, né? Então, eu acho uma baita ferramenta e acho que as duas podem atuar. Tem mercado para caixinha e tem mercado para DLC. Com certeza. Tem mercado para distribuição digital. E falando dessa questão, né, de regulamentação. Só para reforçar. Fala, meu. Comprar na Steam hoje, comprar na Live hoje, comprar na PCN hoje, não é ilegal de forma alguma. Isso. Que ele afirmou isso na entrevista também. Exato. Que era ilegal, né? É, a questão é, não tem regulamentação, cara. Não tem regulamentação. Você tá pagando, você tá fazendo uma transação internacional, você tá pagando o único imposto que é possível você pagar. Então você não tá dando calote no governo. Você não tá dando de malandro. Né? É que é aquilo. É que a forma como é feita a transação, não dá pra você estabelecer, olha, a tributação vai ser diferente porque é um jogo. A tributação vai ser diferente porque você tá comprando um filme, ou uma música, ou sei lá, ou você tá importando... comida, entende? É uma transação internacional, ponto. É uma visão, é uma tributação extremamente grossa, assim, não tem como você digamos, especificar. Por isso que é o único caminho que a gente tem no momento, né? E, bom, numa primeira reunião, né, no governo, o que vai pegar? Vai ser a regulamentação digital dos jogos, né? Porque ela bate de frente com os lojistas e é um mercado que está iniciando agora, que aqui no Brasil a gente não tem músculo nem força nesse sentido. Foi outra afirmação dele que ele deu. Outra afirmação dele, tá? Então, bom, 27 anos no mercado, mais de 37 lojas no país, R$300 mil para iniciar uma franquia nova. Aos E-Games. Aos E-Games. Tá? Então esse isso que ele afirmou, porque ela bate de frente com os lojistas, que é um mercado que está se iniciando agora e que aqui no Brasil a gente não tem músculo nem força nesse sentido. Só a UZE Games, que é uma das franquias de loja de games no Brasil, tá há 27 anos aqui no mercado, desde 84, ela tem mais de 37 lojas no país inteiro, R$300 mil, eu tava olhando no site, R$300 mil só para franquear ela. Então, é um negócio que dá retorno. Porque uma franquia que você paga R$300 mil... Só pra usar o nome? Só pra usar o nome, é uma franquia que tem um nome de muito valor aqui no mercado. Uhum. Né? E Então, ele falando que é um mercado novo de comércio que tem, que tá começando, cara, desculpa, mas não é um mercado que tá começando. É um mercado que já tá muito bem estabelecido. Tem a gente, o Submarino vende jogo, vende console, Americanas, Fenac, Saraiva. Carrefour. Vende varejistas, cara. Vende jogo, extra. Cara. Então, cara, tem grande varejo, tem lojas online, tem uma porrada de lojas e serviços que disponibilizam games. Cara, quando o Peixe Urbano, essas lojas, soltam PlayStation 3 a R$800, a R$750, vende que nem água, cara. Vende centenas no dia. Então, meu, você fala que... E muito antes disso, quem não se lembra? Eu, pelo menos, tenho várias lembranças de ir nas lojas americanas quando era criança, porque tinha jogo lá por causa da Gradiente, da Tectoy, que investiu demais aqui no mercado. Então, porra, não é um mercado novo jamais, de forma alguma. Não, não. É um mercado que pode ser desenvolver mais. Novo ele não é, não. Tá? O Atari vendia cartucho no supermercado. O Atari vendia cartucho no supermercado, então, que eu comprei cartucho no supermercado. Então, assim, pô, ele usar isso como desculpa pra proteger protecionismo e taxar serviços digitais. E eu não vou nem. Eu não vou nem mais falar taxar Steam. Não, E tem um detalhe que a gente ainda não passou por cima. É que mesmo hoje, mesmo lá fora, existe meio que um acordo entre a distribuição digital e a distribuição em loja. Pô, por exemplo, fora o Steam, que é o único meio de comercialização dos jogos dele, mas você pega PSN Live, o jogo que saiu hoje na loja, ele não tá amanhã na live. Ele tá na live sabe quando? Daqui a 8, 9 meses. E cara, por quê? Porque eles oferecem o conteúdo digital... E também eles não querem brigar de frente com o lojista. Até porque tem uma pressão. Você viu o que aconteceu com o PSP Go. Exato. Né? Tipo assim, os varejistas não queriam vender. É verdade. A Sony tentou um console completamente baseado em distribuição digital e não rolou. O pessoal de Walmart, Best Buy, os caras simplesmente boicotaram o produto da Sony. Eu não vou vender isso aí, porque eu vou vender esse videogame e depois não vou vender mais nada. O cara vai comprar tudo por conteúdo digital. Então, tipo assim, os fabricantes sabem também como lidar com esse mercado. Eles já viram que eles eles precisam do varejista. Então, não é uma coisa que ameaça a distribuição digital vai acabar com a loja. Não vai acabar com a loja. Não, e até mais alguns dados aí que dão mais força para esse argumento nosso de que o comércio de games no Brasil não é novo e não é fraco. As vendas de games cresceu 53% em 2011. Ano passado foram vendidos 642 mil unidades de jogos, e esse ano foram vendidos quase 1 milhão, 975 mil. Lembrando, isso, números oficiais. Exatamente. Oficiais. Não estamos falando de 2011. Eu imagino o triplo, o quádruplo disso em pirataria, entendeu? E a gente tá ganhando share. Não só em pirataria, mas o que eu chamo de mercado cinza, que são pessoas que a gente compra lá fora e traz de fora. Quem acredita que esse tipo de ação é pra impedir pirataria é trouxa. É trouxa, desculpa. Porque, cara, pirataria independe do valor de R$100, de R$200 do jogo. Você pode acertar, você pode querer até tirar uma partezinha da pessoa que consome produto pirata hoje. Mas, cara, o foco disso é o cara que compra original lá fora, que o cara que não quer pagar 200 conto aqui, que ele não acha justo, e paga 110 lá fora. É esse o cara que é esse tipo cara, de ação que... Cara, eu sou um tipo de consumidor assim. Se eu tiver o original aqui a 130 conto, eu compro, cara. Então, entende? Então esquece. Inviabiliza. Esquece só me dá chance, cara. Só me dá chance. Esquece a palavra A gente é isso daqui, esse tipo de público. Mas é, cara. Poxa, Forza 3. Forza 3 eu comprei lá fora. Por quê? Forza 3 eu comprei, acho que quase 2 anos depois do lançamento. Poxa, você vai comprar aqui 150, 160 pau na época. Paguei $30 lá fora. Eu paguei $25 na minha versão Ultimate. Então, quase Forza todos os 4. DLCs. Forza 4. Poxa, Forza 4, R$129 aqui no lançamento. Poxa, eu vou comprar lá fora, se eu comprasse lá fora, eu ia pagar R$110 no jogo e ia ter que esperar 15 dias o jogo chegar. Poxa, compra aqui. Então, o cara que tem lá por exemplo, 360 destravado, ele não comprou Forza 4 a 130 pau. Ele comprou Forza 4 a 10. Então, meu... Ele não comprou. Exato. Ele não comprou. Ele baixou. Ele não comprou. Qualquer outra coisa. Ou seja, gente, meu, esqueça a palavra pirataria no resto do ninguém assunto. Ninguém ganhou porque, nada com Forza 4 a 10 reais. Ninguém. Nem o governo, nem o lojista, nem a Microsoft que produziu o jogo, né? Nem a Turn Temp que desenvolveu o jogo, ninguém fez ganhou nada. A questão é, quando eu também comprei, porque eu comprei Forza 3 a $25, né? Quem ganhou? Né? Quem ganhou foi a minha operadora de cartão de crédito, o governo que pagou IOF, nenhum lojista aqui, a loja americana que vendeu o jogo pra mim, que eu comprei numa loja dos Estados Unidos, e o fabricante lá final recebeu a parte dele. Agora, olha, analisa a transação do Forza 4 quando a gente comprou. Muito mais gente ganhou. Uma loja que emprega funcionários no Brasil ganhou, né, porque foi a loja que a gente comprou, né, uma distribuidora ganhou, porque para esse jogo chegar lá teve uma distribuidora, um fabricante que prensa mídias ganhou, porque ele fabricou a mídia do jogo aqui, né, o fabricante original do jogo ganhou, porque a gente pagou, a Microsoft ganhou uma parte dela, ou seja, olha o benefício de se fazer bem feito. É, então, é uma diferença muito grande. E eu acho que no digital também daria grana pra muita gente, assim. Aqui feito direitinho. E o governo ganhou uma parte dele. E, cara, todo mundo hoje, em termos de PSN e 360, o digital não briga, cara. Digital, a única diferença que o digital briga foi aquilo que eu falei. O preço é regulado com o mercado certinho. Aqui não, aqui é o preço de um jogo usado, é o preço que Deus dará, é o preço que eu quero. Eu comprei o jogo pra vender na minha loja a R$150. Azar, eu quero recuperar meu dinheiro, eu vou vender ele daqui a 3 anos a R$150. Cara, é um exemplo claro disso é que hoje mesmo eu tava lendo uma reportagem, se eu não me engano foi naquele site Games Foda, ele linkou um produto do Submarino, que era um SSX, um jogo do GameCube, jogo de, sei lá, 2004, 2005. Peraí, não fala o preço, pede pra eles adivinharem, eu vi isso aí também. Alguém adivinha o preço? 80 jogo pau. GameCube. 80 pau. Não. Lula, fala. Mais. Jogo de quê? Qual jogo? SSX de GameCube, um jogo de 2003, provavelmente. 2003, chuta, fácil, 120. Preço. 120? Não. Fala aí, João. R$290, cara. Ah, cara, não existe isso. Tá de sacanagem. R$290 um jogo de Cube, cara. GameCube. Porra. Aí não dá, meu. Não dá. E ele quer proteger esse tipo de liberdade, cara. Entendeu? Dos comerciantes. Tipo, assim, eu tô afirmando, mas eu tô afirmando de... E eu, cetista, tô afirmando de acordo com o posicionamento que ele pôs no site, o posicionamento que ele pôs na entrevista e no Twitter e nas coisas que o Moacir fala. Então, aí, eu não quero também que as pessoas usem de argumento depois. Ah, mas você não sabe? Eu não sei mesmo. Mas de acordo com tudo que ele falou, é isso que ele tá dando a entender. Uhum. A gente convidou o Moacir pra participar desse cast hoje. Eu não vou falar que foi mancada ou foi ruim ele não ter vindo, porque a gente convidou ele hoje de manhã, entendeu? Então, o mundo dele tá desabando ao redor dele nesse instante, porque tá um monte de gente puxando ele pra tudo quanto é lado pra tentar entender, e tem um monte de gente falando com ele, então eu até entendo que ele não tenha tido tempo e seja mais seletivo com as mídias que ele quer conversar. Eu entendo, juro que eu entendo, eu não achei ruim que ele não veio, só que seria muito melhor a gente ter ele aqui exatamente pra dar esses argumentos e ver exatamente o que ele pensa disso. Né, porque esse também é o nosso objetivo aqui, de dar voz a essas argumentações que a gente está tendo, para as pessoas ouvirem, né, principalmente, né, os nossos ouvintes, ver se concorda e, né, der as suas opiniões também, repassar um pouco desse conhecimento, ouvir e ele ver se ele concorda, o que, que ele fala disso. Né? Vamos fechar aqui e falar algumas opiniões, coisas que ele disse também, né, além disso. Né, ele falou assim, ó, por exemplo, Microsoft lançou semana passada o Deus Ex na Xbox Live por R$79. Qual o trabalho que você tem? Apertar o botão e baixar. Bum. Então, isso foi... cara, tipo, meu... Sabe? Então, vou fazer uma coisa digital, on the fly, aqui, online, ó. Uh-huh. Vou entrar aqui no Buscapé e vou ver o preço do Deus Ex aqui. Beleza. E lá fora. Beleza. Então, tá. Vamos ver se o preço que estava sendo vendido aqui, se os R$79... Da live tá roubando os lojistas ou não? Isso é perigoso porque mostra que ele não quer, de novo, eu acho legal a gente parar de falar taxar o Steam, porque ele não quer taxar o Steam, ele quer taxar serviços de distribuição, digital. É. Ó, exatamente. Deus Ex aqui, Saraiva, Deixa eu ver. Pra Xbox 360, R$99. R$99. É. Walmart, R$183. Deixa eu pegar uma outra loja grande aqui. Não, sumiu. Só tem agora em lojinha, em lojinha pequena. Mas, olha quantas opções, mas também olha que detalhe. O cara fala, você só tem o trabalho de comprar na live. É só apertar e boom. Só que olha a dificuldade de comprar. Quantas lojas você achou o título então, no Brasil? Duas. Se você tivesse e, ó, achado uma 30, a 99 e uma a 183, o mesmo game, né? Eu digo que o cara de 99 tem grande chance de vender ele, porque de 80 para 99 eu não acho que a diferença de preço, entende? Tão grande. E outra, justifica a caixinha, vamos lá. Exato, essa diferença, a diferença de valor é a mídia, cara. Eu acho a diferença perfeita, a diferença é perfeita de valor, cara. Agora, olha a quantidade de opções você achou em uma loja, cara. Você precisa dar opção para as pessoas, cara. Porque a pessoa não compra só... Porque muita gente também vai pelo digital, porque é aquilo, não tem opção, cara. Não tem opção. Vamos lá, ó. Agora aproveitando aqui, Starland, Deus Ex. Uhum. Vamos ver. Starland é uma loja americana. Americana Deus que dá pra comprar um jogo. $37. Justíssimo, $37 se você vender um dólar a 1,9, mais 7% de IOF, mais $10 pra mandar ao Brasil. Eu prefiro pagar R$99 no outro cara ou pagar R$80 aqui do que esperar. Né? Então, agora você paga, por exemplo, os R$183? Não, é ridículo, cara. É abusivo, é extorsivo, entende? Ó, se você tá... Uma média certinha, olha lá, cadê? $37.50 são R$70. R$70, beleza. Mais IOF, põe 7%. Mais IOF. Sim, concordo. Mas é aquela... Mais shipping pro Brasil, envio, então, vai ser mais $15. Ou seja, 79, justíssimo, cara. O 99, justíssimo. É 180, isso. Desculpa, cara. Não rola, cara. Não rola, então, né? Tá vendo? Ó, imagina se todos os preços fossem competitivos nesse nível, até pra lançamento. Cara, o cara ia olhar pro... E eu vou falar uma coisa, eu acho que todo mundo concorda. Eu prefiro muito mais comprar num preço justo aqui no Brasil e ter o jogo 2 horas depois do que eu ter que esperar 30 dias pro jogo chegar, entendeu? E ter esse problema de ficar esperando, de ficar fazendo track no pacote. Não, e tem uma outra coisa, outra coisa, né? Tipo, por causa do... E aí não é só uma questão dos games, né? Isso é notícia recente, né? Por causa do volume muito grande de pessoas comprando coisas no exterior, né? E pacotes pequenos importando. Agora, encomendas vindas dos Estados Unidos e vindas da China, que são os países que mais mandam pro Brasil dessa forma, né? A Receita Federal tem até 90 dias corridos para liberar. Ou seja, se você comprou um jogo lá fora e ele não chegou no período de 90 dias, só depois de pelo menos 90 dias você vai poder reclamar, né? Porque a Receita tem todo esse tempo para liberar. Então, tipo assim, não dá para dar o pacote, antes era 40. Então, ou seja, não dá para dar o pacote como perdido antes de 3 meses. Ou seja, isso vai, e bate com outro comentário, né, que ele falou no Facebook para um usuário que reclamou da diferença de preços dos Estados Unidos para o Brasil. Ele falou assim: você terá que passar para o PC, que também não irá durar muito. Perguntando isso, né, de saber que o governo irá fiscalizar mais pacotes de menos de $50, que a fiscalização vai engrossar. A questão é, eu não sou contra o governo fiscalizar o que entra no país, só que eu acho que você tem que dar opção para as pessoas, cara, é a melhor forma de você fazer isso. Não é você dificultar as pessoas comprar lá, é dar opções melhores para elas comprar aqui. É assim que você constrói o mercado. Você reclamar do conteúdo online sem oferecer uma alternativa, cara, é idiotice. Então. Esse pronunciamento do Moacir me fez pensar assim que se esse cara tivesse nascido, tivesse atuando, sei lá, no final da. No início do século XX, ele seria um dos carroceiros reclamando que o carro é só se sentar e ligar a chave e andar, sabe? Então, pô, mas meu cavalo aqui, cara. Sabe o que ele falou na entrevista na entrevista pra Arcade? Ele falou assim: que a Ace Games já tá se articulando pra acabar com essa farra, falando das compras pelo Steam. Cara, não é uma farra. Eu não vejo isso. Eu vejo consumidores buscando um produto que eles não têm aqui, cara. Entende? Não, isso não é uma farra, velho. Ou não tem por um preço justo. Tem por um preço justo, sacou? Então eu não vejo ninguém, tô querendo ser espertão aqui e não vou. E mesmo assim, ainda o governo tá recolhendo algum imposto em cima disso. Mesmo que não é o imposto correto de ser, né? Que é o IOF, sobre a transação. né? Eu acho que o ponto é, de tudo isso, eu acho que o que mais assustou as pessoas é, eu tô achando isso tudo muito bom. Eu ria sozinho ontem, não por ele estar tá sendo, não pelo Moacir estar tá sendo atacado pelo que ele falou, mas que eu acho que o público gamer aqui do Brasil precisava de um sex effect, sabe? Que teve aquele negócio do Mass Effect lá, que mostrou mensagem de sexo, que falaram que dava pra controlar sexo no Mass Effect. Lá nos Estados Unidos teve mó bafafá, e os gamers todos se uniram pra ficar contra a autora que falou isso. E a gente precisava de algo assim pra gente se unir e ver o que eu e o Homem Mau enxergamos há 2 anos atrás, entendeu? Que a gente, primeiro, a gente não elegeu, entre aspas, né? Isso eu tô falando entre aspas, porque não se elege esse cargo dele, porque é um conselheiro e tal. Mas a gente não teve, o público gamer não foi consultado pra colocar o Moacir especificamente pra representar o público gamer lá. Ele foi escolhido. Dr. Brin. E ele foi escolhido através de políticos e de uma associação que, para todos os efeitos e tudo isso que a gente está conversando e vendo aqui, tem foco nos lojistas. Tem uma coluna da AC Games, uma parte da AC Games, que é a cultura, que eu acho que é o Malegretti que cuida, que é o cara, o dono do portal Xbox. Meu, cadê as ações dele especificamente pro público gamer vindo da AC Games? Não tem nada, cara. Agora eles lançaram, já aproveitar e falar dos programas, Cetista, deixa eu só te interromper rapidinho, eu vou parafrasear uma frase que eu li essa semana do Gus Lanzetta, que ele disse o seguinte: o que vocês esperavam de uma associação que põe comércio na frente de games até no nome, sabe? E é isso que ele tá fazendo desde o início, ele tá colocando comércio, associações comerciais, na frente do interesse dos jogadores. Exatamente. E assim, ele, entrando nos programas deles, até agora, os programas que a AC Games tem no seu portfólio aí, o Jogo Justo, né, o dia do... Eles listam como dois. O Jogo Justo é o esforço para diminuir os impostos, e o dia do Jogo Justo são os jogos tirando os impostos do preço, né, e deixando só o lucro do lojista. Tem alguns eventos também, alguns treinamentos, né? Tem um ciclo de palestras aí, mas eu acho que não aconteceu ainda. Então, cara, cadê as ações pros gamers se unirem, sabe? Eu até uma das ideias que eu e o Memal, a gente comentou durante o evento lá, pô, por que não criar um portal onde quem faz fan art, fanfic, essas coisas, pode montar portfólios individuais assim e traz as pessoas de empresa pra ver e vira um LinkedIn interno de games, sabe? A empresa que precisa contratar um designer, precisa contratar alguém para escrever um roteiro de jogo, ou um produtor, alguma coisa específica, vai ter lá dentro da AC Games um lugar que todo mundo vai poder se promover lá e promover o seu talento para poder ver. Agora eles criaram uma iniciativa aqui que o nome é Senge, né? Que é um negócio de... O nome é... O Senge é Cadastro de Empresas Nacionais de Jogos Eletrônicos. Então as empresas vão se cadastrar e os gamers vão... não os gamers, mas as pessoas que querem trabalhar na área de games vai poder ir lá pra ver as vagas abertas e tal. Mas, pô, tem várias outras ferramentas que as empresas podem usar pra fazer isso. Sabe, integra os gamers. Tipo, o comércio só vai vender jogo se o público gamer tiver bem estruturado e com poder aquisitivo e com preço justo pra comprar aqui. Por que não dar poder primeiro pra esse público, entendeu? E unificar ele nessa causa de uma maneira mais estruturada, por que focar primeiro em, não, vamos fazer com que os lojistas ganhem o seu dinheiro primeiro, aí depois o que os lojistas decidirem que eles podem oferecer para esse público, o público vai lá e se vira para comprar, entendeu? Essa é a visão que a gente tem de tudo isso, e eu não sei se vocês concordam comigo. Cara, mas é aquilo que eu já te falei, a resposta para essa pergunta é a óbvia, é que o interesse deles nunca foi os jogadores, o interesse deles sempre foi o comércio, e ele tá lutando pelos interesses dele. E assim, não é problema nenhum, na minha opinião, você lutar pelos seus interesses. Agora, o problema é o discurso demagogo de que, ah não, a gente tá fazendo pelos gamers, a gente tá fazendo tudo pelos jogadores, quando a verdade não é essa, e agora a bosta bateu no ventilador não, e todo mundo tá vendo a verdade. Então, o pior que a gente viu, isso pra mim, eu já vi isso acontecer, eu já falei isso no outro cast, mas depois eu até falo mais pra frente, mas eu já vi exatamente isso acontecer, a gente precisar de um levante, a gente precisar de uma interpretação junto ao governo, uma representação junto ao governo, e essa iniciativa ser tomada por lojistas. Eu já vi isso acontecer antes, e não deu certo lá, e por isso que eu olho até com um pouquinho de desdém todo esse negócio da Seguimos. Mas agora eu esqueci completamente o que eu ia falar. Nossa, respira, meu irmão, respira. Nossa, cara, esqueci mesmo, não sei o que, que o João falou agora. Ah, lembrei. Então tá, continua daqui. O ruim que a gente tá vendo é que eles não estão tentando nem achar um meio termo entre bom pra eles e bom pro gamer. E isso que seria. Eles só estão vendo bom pra eles. Exato, só. Cara. Uhum, tanto que mais tipo, conveniente. A gente não viu. Tudo bem que existem muitas coisas a se falar, etc, etc. Mas a gente não viu nenhum impacto direto. Fora o dia do jogo putaria de justo lá, que só tem jogo merda. E não tem um jogo que presta e some em 3 segundos, que eu nem sei quem é que compra, eu acho que não deve ter bosta nenhuma. Mas eu não vi ação nenhuma, cara. Tipo, jogos que eu consigo ir numa loja e comprar por um preço justo ainda são jogos de uma iniciativa completamente da Microsoft. Exatamente. Pô, aí vem a Microsoft e vem a Sony, traz, monta uma puta de uma estrutura aqui, traz tudo oficialmente. A Microsoft, principalmente, com esse preço de R$129 pra qualquer jogo dela, o que, meu, tem muito exclusivo legal da Microsoft que vale esse preço. Entendeu? Com tudo isso que a gente já conversou aqui. E outra coisa que me incomoda em relação à retórica que o Moacir tem é que, como se a criação da AC Games, isso é uma coisa que eu e o João a gente tava conversando bastante, que a criação da AC Games forçou isso. Cara, eles basicamente, o Moacir, quando ele fala isso, eu acho que ele simplesmente ignora e desfaz todo o investimento em estrutura que a Microsoft fez, toda a pesquisa que a Microsoft fez pra ver que esse é um mercado que vale a pena investir, e aí casou simplesmente da fábrica e de todo esse investimento vingar num ano que a AC Games já estava criada e já estava mais estruturada. E aí ele até falou em uma entrevista com um cara no Game World 2012, que eu não lembro quem era, que ele falou assim: ah, eles viram, a gente foi lá, fez todo o barulho que a gente fez, a AC Games, né? E aí a Microsoft e as outras empresas viram e falaram: ah, onde tem fumaça tem fogo. E resolveram investir. Meu, ele falou isso no Game World 2012. Cara, ele acha de verdade que demora, tipo, 6 meses, que demora 8 meses pra trazer uma fábrica que fabrica um, sabe, um produto eletrônico complexo. A partir disso, a gente até pula pro último comentário aí que a gente anotou do Moacir, aí a gente comenta em cima, que é o como ele se porta e como ele se portou frente a todo esse bafafá que aconteceu, como que ele tá se portando frente aos jornalistas, o que que ele tá achando da repercussão, né? Ah, aqui no Twitter ele falou que ele tá culpando a mídia, né, por não entrar em contato com ele, né? E fala que a gente não entendeu o que ele quis dizer nas colocações dele, mas, cara, na boa, velho, a gente sente mais que o cara tá contra a distribuição digital e a favor dos lojistas do que a favor dos gamers, assim. E os gamers querem os dois, né, cara? E só, curiosamente, aqui, né, eu vi aqui no feed de notícias, falando de distribuição digital, nesse momento que a gente grava o cast, tá tendo uma reunião com os acionistas da Nintendo, né, e é lógico, o acionista quer informação pra saber se vai continuar investindo na empresa, né, e uma das informações que vazou, né, através de acionista, é que New Super Mario Bros. 2, que é a continuação de um dos maiores sucessos do 3DS, né, do DS tradicional, um jogo de praticamente, acho que 25, 27 milhões de cópias, né, o New Super Mario Bros. Vendeu, né, no mundo, ele vai ser lançado no 3DS simultaneamente na loja e na loja online do 3DS e na loja na prateleira, ou seja, distribuição digital é uma tendência. A Nintendo extremamente conservadora em adotar novas tecnologias. Extremamente lerda, nem esquisita. É. vai colocar um jogo aí, ó. Eu tava falando, vai colocar um jogo. Não é qualquer jogo, o principal título dela. Né? É, cara, mais do que uma tendência é a evolução natural do mercado. Evolução natural do mercado, cara. Se tem algo que Red Dead Redemption me ensinou é que se você para no tempo, cara, o tempo te atropela, bicho. É verdade. E não adianta o Moacir Avelino Alves Jr. lá querer parar a Steam, querer tributar a porra toda que não vai ter como fugir, cara. Sem contar o fato, cara, meu, entra numa Casas Bahia hoje, cara, vai lá na seção de televisão, conta quantas TV não tem a porra de uma entrada Ethernet atrás, cara. É verdade. Velho, a mídia... Não vamos falar que a mídia física morreu, etc, blá, blá, blá. Mas é um mercado que veio pra ficar, que você vai ter que aprender a conviver com ele. Não adianta você querer derrubar ele. Ou você Exatamente. Aprende a conviver com ele, ou você é migra esmagado por ele, cara. Ou você migra pra ele, ou você aprende a conviver, ou você pega a toalha, bicho. Vai fazer outra coisa, vai vender picolé na rua, velho. Não, e cara, uma dica pro senhor Moacir, então. Cara, ao invés de você focar em comerciantes somente, lojistas, foca em como você pode criar serviços iguais ao Steam aqui no Brasil. Já tem o Nuvem aí, né, que eles vendem bem barato, mas parece que saiu um documento aí que eles não estão registrados com o governo dentro da categoria específica aí. Eu não sei até onde isso é verdade e tal, porque é uma imagem da classificação dele que saiu na internet. Então a gente nunca sabe de onde vem essas informações, mas já tem esse serviço da Nuvem aí que oferece vários jogos até mais baratos que a Steam, que é uma empresa que tem filiação com a Ace Games também. O que é estranho, né? O cara quer matar a competição da Nuvem, que é o Steam, né? Então, ao invés disso, tenta achar maneiras de investir. Vai lá no governo, Moacir, e tenta achar maneiras do governo investir dinheiro através desses incentivos fiscais e tal, para a criação desses serviços serem mais fáceis, para vocês divulgarem melhor esses serviços antes de todo esse bafafá que aconteceu aí. Eu não sabia da existência desse Nuvem, por exemplo, entendeu? Então tem que divulgar melhor. Pensa que os gamers hoje em dia são mais gamers de console e não gamers de PC. Então tem todo um outro, uma outra gama de serviços aí dentro de console que vocês podem fazer, que vocês podem ajudar a investir. Cara, por que não vocês não criarem um programa ou algo específico para colocar para o pessoal baixar na Xbox Live, por exemplo? Entendeu? A Xbox Live tem um monte de programa lá fora. Por que não oferecer alguma coisa, oferecer alguma estrutura pra Microsoft, ou pra PSN também, fala com a Sony, com a Nintendo, de vocês oferecerem conteúdo pras redes deles, entendeu? Qualquer tipo de conteúdo. Por que não levar a conversa pra mais conteúdo pra gamers e é o que o Homem Mal falou, e tá certíssimo, integrar esse serviço em como o mercado de comércio de games está hoje, ao invés de querer matar, ao invés de querer taxar, entendeu? Aonde você pode estender os seus braços para onde o mercado está indo, ao invés de Exatamente. Tentar cortar o braço do mercado, cara. Não é Exatamente, por aí. Exatamente, cara. Beleza. Homem Mal, alguma coisa para fechar aí também? Olha, cara, eu não acredito nesse... Eu vou falar sincero agora, cara. O pessoal fala, não, a Orion tem alguma coisa contra o Moacir, a Ace Games, não. A Orion não, eu tenho mesmo. Eu não acredito nesse projeto, porque eu já vi isso acontecer antes, que eu falei no Airsoft, eu já vi isso acontecer, não vai dar certo. Eu só peço, faça o mínimo, traga um benefício direto pra gente. Tenta, sei lá, tenta fazer aqui, ó, mais ou menos uma parceria assim, 60% vocês, 40% os gamers. Não tenta fazer um negócio 90% vocês e 10% a gente. É só isso que eu quero, cara. Tipo, Bacana. Faça, adianta o nosso lado de formas em que, meu, aí pra mim vai pouco me importar, cara, se a XYZ Games tá ganhando 3 vezes mais, cara. Mas pra mim, foda-se, eu quero ir lá na loja, cara, e pagar 120, 130 conto no meu joguinho, que pra mim tá ótimo. Pô, não quero mais nada mesmo, cara. Beleza. Ah, aliás, quero mais uma coisa. Para de pagar de estrelinha pra mim, seu sem vergonha, senão eu te pego. Olô, porque igual, não, falando sério agora, ele reclamou que a mídia não dá espaço pra ele e tal, não sei o quê. Mas, poxa, ele é o porta-voz do negócio. Eu mesmo já tentei falar 3 vezes com o cara, ele não. Vou, verdade. Vou falar com o pessoal da Globo ali, não sei o quê. E o cara me enrolar 3 vezes, e eu ver o Marcos Chien, por exemplo, que é um dos puta entendidos do negócio, chegar, poxa, cara, você pode falar comigo? O cara fala, claro, sentar, fala, não, do que você quer, que você precisa. Ele não é o porta-voz do treco, ele não precisa fazer isso. Você precisa. A gente fez uma entrevista com ele de uns 20 minutos, cara. Sim, cara, meu. Foi muito legal. Ele não é obrigação dele, cara. É obrigação dele é fazer o treco funcionar. Dele, o Marcos Calil também. O Marcos Calil é um cara que, se você vê ele lá, cara, você pode chegar ali 5 minutos. Ele tá enrolado, mas, tipo, ele não tenta te dar um fora, tá ligado? Parece papo de ai, fui ignorado, fui rejeitado, mas, meu, você é o porta-voz do treco, cara. A gente precisa falar com você. Isso tudo é percepção nossa, entendeu? Sim. Se a gente tem essa percepção, quem vai se ferrar mais com isso não é a gente que não vai entrevistar ele. É ele, cara. Entendeu? Bacana. João, o que, que você tem pra fechar? Eu compartilho da visão do Meimal, assim, eu não tenho muita esperança em nada, assim, relacionado ao Moacir ou a Sea Games. E, sei lá, se fosse para resolver o problema, eu acho que a gente teria que ir um pouquinho mais a fundo. A gente tem um exemplo recente agora, está acontecendo atualmente na Inglaterra, que lá também a tributação sobre a indústria de videogames é bastante alta, não sobre o comércio, tá? Sobre a indústria. E existe uma movimentação de todos os setores, tanto comercial quanto industrial, quanto desenvolvedores e lojistas, para lobistas mesmo, um lobby para reduzir o imposto sobre o desenvolvimento. E um dos termos desse acordo das indústrias com o governo é investir em escolas em universidades técnicas, né? O governo dá lá um 20% de menos imposto, diminui o imposto lá em 20% para os desenvolvedores, e em troca os desenvolvedores atuam nas faculdades, sabe? Pegando, ensinando, passando o know-how para os alunos e contribuindo de volta, né? De uma forma cultural. Então, o que a gente vê hoje com a Sea Games é que ela é uma associação, por mais que no nome diga comercial, industrial e cultural, a única parte que a gente vê a atuação dela é uma atuação medíocre que só tenta contemplar os próprios interesses, é na parte comercial. A gente não vê ela fazendo nada. A gente vê ela falando muito, mas a gente não vê ela fazendo nada relacionado à indústria e à cultura, principalmente. Então, eu não vejo muita esperança nesse grupinho aí. E o Amimal falou sobre o exemplo dele no Airsoft. A gente não precisa ir muito longe para ver como que a ganância de um grupo pode prejudicar todo o resto, sabe? Todas as outras partes. Se a gente for lembrar aí na década de 90, a Tectoy, ela começou a desenvolver para a Sega, né? Começou a trouxer indústrias para cá e tal. E ao invés dela investir em si mesmo e se focar em investir nela mesmo e tal, ela foi e fez um lobby com o governo para taxar produto de fora. Então, se hoje a gente tem impostos exorbitantes aí, é herança da decisão que a Tectoy, uma decisão protecionista que a Tectoy tomou lá na década de 90. Então, que não protegeu em nada. Que não protegeu em nada, e hoje ela tá na merda, e a gente tá na merda junto com ela, por causa de uma decisão dela. Então, se hoje a gente cruzar os braços e falar, não, o Moacir é bonzinho, deixa, ele não vai fazer nada de mal, não. Se a gente se omitir, né, a gente vai, passa o filme todo na nossa cabeça de novo, a gente vai ver tudo de novo que rolou na década de 90 e que aconteceu com a Airsoft, que o Memal tanto gosta. E é isso, eu tava até conversando ontem por Skype com os amigos e eu deixei bem claro, assim, que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir. A nossa opinião aqui no podcast é a opinião pessoal de cada um, sabe? A gente não quer vender essa opinião como a verdadeira, mas a gente quer levantar a discussão, a gente quer ouvir os outros lados. E a gente quer que os outros lados também ouçam a gente, sabe? E eu acho que desde o início, essa é a nossa missão aqui. Bacana. Eu só tenho uma coisa a dizer, né? Seja associação de comerciantes, seja responsáveis por distribuição digital, seja governo, não esqueçam uma coisa. O cliente de vocês somos nós. Nós somos os clientes aqui. E outra, é um público, é um público que não é burro. Exatamente. Você ia falar. Nós somos seus clientes. Tá? A gente tem poder de escolha. Tá? Façam por a gente escolher vocês. Tá? Só isso que eu quero falar. E eu agradeço todo mundo que ouviu até aqui e espero opiniões de vocês, que esse é um assunto que interessa, porque assim como nós, vocês também são clientes. Valeu e até o próximo OrionCast.